Baruch haba b'shem Adonai ben jituel okeven. Baruch haba b'shem Adonai ve'eno midu Senyor. Levantaci, O Senyor, ven con tua arca di poder. Da tua justiça e celebraremos teu amor. Baruch haba b'shem Adonai bendito é o que Thank you.